da Pesca. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10 mil watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família.